398, passando Serra Vita 362. Gente, desça para 2500 pés, aproxima Serra Vita 363. Autorizado a RNAVE, reportará o 363, Gol no 398. Acertamos! Final visual. Eco Serra Tango, Torre 198, decimal 6. 86, Serra Tango. Então, Oscar Golf Kilo, da presente, tem condições de voar na proa da rotatória? Sim, senhor. A presente está autorizado proa da rotatória, informe visual com campo. Oscar Golf Kilo. Pela proa da rotatória já está completamente visual. Gente, aguarde para a transferência com a torre. Sim. Objeto 6727 com fins 340, via Perusque 58, decola da 28, curva à esquerda, subida gole até Val, após direto Sagaz, controle 1, 9.8, aciona 5553. Matheus, senhor, está autorizado para confins nível 340, subida gole é Val, após é Val Sagaz, aerovia no Fórmula Perusque 58, a decolagem da Arcaf na pista 28 com a pista com a curva à esquerda. Transponder 5553, Webjet 6727. Ok, confirmo nível 340, chamo pronto acionamento, 6727. Nível 340, 6727, reportará para acionamento. 186, Golf Quilombolas. 60 para confirmo. Salvador, Ocean Air 6310, para autorização. Recife. 3455, pronto, cópia? Pronto pra cópia, 3455. Então, 3455, confins 360, via Peruísque 58, decolagem da pista 28, curva à esquerda, subida gole até Val, após direto Sagaz, controle 1, 9.8, aciona 5547. Gente, autorizado para confins nível 360, via Peruísque 58. Decola da 28, curva esquerda, saída gole, controle 118, decimal 8 e transponder 5597. Subida gole até a posição Eval, após direto Sagaz, o controle 119, decimal 8 e aciona 5547, então 3455. Saída gole após Eval, posição Sagaz, controle 119, decimal 8 e transponder 5547. Chame pronto acionamento, 3455. Salvador Azul 4071, posição 9, puxa acionamento. Autorizado, chame táxi Azul 4071. Chamará. No 398, torre 198, decimal 6. 18.6, boa. E a altitude autorizada pro 3152 agora? E desse dá o 040, tá no 3152. 040, 3152. Oxalá, 6310 para autorização. Para Recife, 350, aguarde cópia da autorização, Oxalá, 6310. Previsto Aron, transição Melim. Aguardando, podia nos adiantar a saída? Ar Maron, transição Melim, 6310. Por favor, poderia nos repetir? Maron, transição Melim, chamei 6310. Maron, grato. Papai Tango Romeu Golf Vitor, informe de casa. Mateno 200 de nós. O Papai Tango Romeu Golf Vitor. 7. Zona 52, informe de cada. É, agora tem que manter 250 nós agora. Mas eu posso manter até próximo a Cari. Gente. Reborn Red Bus 10, I expect the zona arrival to runaway 28. Correction, Cari. Tô vetoração para sequenciamento, curva direita pro 140. Direita 140, Romeu Golf Vito. Estimativo, seu limite é radial 170 de Salvador. Limite radial 170 de Salvador, Papatango, Romeu Golf Vito. Controle 199, décima 8, aciona 5550. Protetor 3152, após CARI, pode voar 363. Está autorizado a RENAVE, após CARI, Protetor Vitor 363, então 3152. 352. Bom dia. Correto, portão 1 no chame pronto, flashback acionamento, chame 6310. Para o táxi azul 4071, 96 a bordo, passe 40, confins. 40 confins, confirme o POB. 96. 96 a bordo, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera 28, lá na torre 1 no 8, decimal 6, bom voo, azul 4071. Juliette Alfa, ponto de espera, torre 1835, só confirmando 101 o POB, 101. 101, no centro. Obrigado. Paulo Salvador, boa noite, Gol, na 398, livrou, táxi Delta. 398, boa noite, efetue cruzamento da Taxiway Alpha, ingressando o pátio 3, e forme na saída do pátio 3 para ingressar no pátio 1. Afirmativo, autorizado o cruzamento da Alpha, ingresso no pátio 3, apostará na saída do mesmo. Salve Salvador, boa noite, tá 3662, 390 Natal. Eu tenho 370 aprovado, copia? Prossiga. 370 para Natal, via peso 10, decolagem da 28, curva direita, subida Aron, transição Zipar, controle 119, decimal 8, aciona 5554. Chame torre 118, decimal 3. 118.3, confirmando. Aron, Zipar, controle 119, decimal 8, transponder 5554. Chame pronto no portão 2, o 3662. 62 para o push e acionamento. Autorizado, chame táxi, 3662. 62, aportaremos para o táxi. 3152, está autorizado a RNAV, ajuste 1015, desse mantenha 2500 pés. 2500 com 1015, 3152, autorizado a RNAV. 398, táxi livre até o portão 7. Táxi livre até o gate 7, retorno 398. Solo Webjet 6727, box número 4 para pushback e acionamento. Te aguarde autorização pushback, o 6727. Tente escuta para pushback e acionamento, 6727. Meu Golf Vitor, desse mantenha 2000, altímetro 1015. 2000, 1015, o meu Golf Vitor. Vitor? Opa! Chame a torre, frequência 1-1-8-6-12. 1-8-6-12 até 3-1-5-2. Obrigado, boa. Na posição 1, pronto para pushback e acionamento. 6310, número 2 no setor, aguarde para pushback e acionamento. 6310. Número 2, aguardando. OTAN 3662 para o TAC, 62 PLB, 3 e 12 de autonomia alterna Fortaleza. Via Indy Alpha até o ponto de espera da 28, lá torre 1 no 8, decimal 6, bom voo 3662. Indy Alpha, ponto de espera 28, lá torre 1 no 8, decimal 6, o 3662, obrigado, bom trabalho. Objeto 6727, é o solo? Siga solo, 6727 na escuta. Ordene com a equipe de solo, que vai realizar o seu pushback, para realizá-lo até a saída do PAD 3, para possibilitar o pushback simultâneo da aeronave da Xanay no portão 1. Partiu, pushback direcionando a aeronave até o PAD 3, para possibilitar o pushback da aeronave da Xanay no box 1, não é isso? Positivo, autorizado seu pushback até a saída do PAD 3, forma pronto para o táxi, o objeto 6721. Livre pushback, acionamento, são os box 4. Até o PAD 3 para propiciar o pushback da nave do Xanay no box 6727. Xanay 6310, coordena a equipe de solo, pushback simultâneo com o tráfego do Webjet no portão 4, informe pronto para o táxi, o Xanay 6310. Trabalhamos, 6310. Solo TAN 3455 para o pushback acionamento no 8. Então 8 autorizado, pushback acionamento, chame táxi 3455. Autorizado, pushback acionamento, TAN 3455. Vitor, passa a posição Lama, chame a torre 118, meia dúzia. Golf Vitor. Salvador, muito boa noite, Tan 3152, livrou Via Delta. 3152, boa noite. Efetua o cruzamento da Taxiway Alpha, ingressando no Pátio 3. Mantém posição antes da saída do Pátio 3, aguardando para ingresso no Pátio 1, Tan 3152. Cruzamento da Alpha, ingresso no Pátio 3, manterá a posição na saída do Pátio 3, Tan 3152. Taxi Webjet 6727, Uno 48 a bordo, 3 horas e 10 minutos de autonomia, alterna Guarulhos. 483 10, confirme alternativa Campinas. Guarulhos. Guarulhos, prossegue então via Juliette Alfa até o ponto de espera 28, lá torre 198, decimal meio, bom voo 6727. Juliette Alfa até o ponto de espera 28, com lá 108.667.27. Guarulhos 116 a bordo, autonomia 0311. Salvador, boa noite, Azul 4071, está cruzando 1000 pés. Autorizado. Azul 4071, vigilância, submantenha nível 340. Autorizado ao 340, Azul 4071. Espera 28 lá, torre 186, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 186, obrigado. 3455, livre inicial táxi, informe através do portão 612 para prosseguir. Confirme o POB. POB 116, livre táxi até através do portão 6. 3152, aguardando a saída do parque. Né? Confirmo, tá, 3152, aguardando na saída do parque 3. O portão será o 9, aguarda a Airbus da companhia passar à sua frente para poder ingressar até o 9, o 3152. Ok, aguardando o Airbus da vai prosseguir via Juliette, seguindo a aeronave da Xanã, ingressando na Alfa no momento, no ponto de espera da 28, torre 1, no 8, décimo meio, bom voo. Segue pela Juliette, depois segue o Xanã via Alfa até o 28, torre 118, meio, 345. Fortaleza, aguarde cópia da autorização prevista Aron, transição Frati. Confirma, senhor. Aguarde cópia da autorização prevista Aron, transição Frati da 28. Ok, senhor, Aron Frati. Deve conseguir para o 09, para o TAN 3152. Pulo, positivo, 3152. controle Salvador, boa noite, TAM 3662. TAM 3662, contato radar, milha e meia norte de Salvador, submantenha nível 370. Para o 370, TAM 3662. 126.55, completo. Informe, pronto, cópia. Prossiga. 370, Fortaleza, via Upper Zulu no 9, decolagem 28, curva direita, subida Aron, transição Froti, controle 119, decimal 8, funciona 5557. Autoriza da presente pro Adizipar para o 3662. Aguarde um minuto, por favor. Na escuta. Dois autorizado, posição Zipar da presente, porém restrito ainda a nível 290. Autorizado Zipar da presente, porém restrito 290, 3662. Centro 071 no controle. Diga. Centro Recife agora, frequência 128, decimal 8. Recife 288, azul 4071, obrigado. Objeto 6727, contato radar, vigilância, submantenha nível 340. Subir para o 340 sem restrições, objeto 6727. Já 3662, 15 milhas norte, passa nível 110, chame Centro Recife agora, frequência 12685. Recife 12685, boa noite, tá? 3662. Boa noite. Chame controle 119-8. Controle, boa noite, é o Papa Romeu, acho que é o Papa Papá, cruzando 12 no 0. Acho que é o Papa Papá, chegada a cara e desse mantenha nível de voo 050. Para o 050, Papá. 71, recebe. Ciência do 4071, go 1604, descendo para level 150. Salvador, Oceanair, VA310. VA310, 2 milhas norte, vigilância, submantenha nível 350, saída Arão, transição Melim. Gente, solicitaremos o nível 310 como final. Guarde. A bordo, está com 5 horas e 25, alternando Terezinha. Nível de voo 310. Autorizado 310, 6310. E Terezinha, 5 horas e 5, livre inicial táxi até o ponto esperado a 28, confirme o POB. 49, livre táxi até o ponto esperado a 28, 23, 258. Por favor, boa noite. Boa noite. Jet 6727, chame Centro Recife agora, frequência 12828. 1288, boa noite.